Zona Final Renato, 3896. 3896, chamo Torre 186, meu povo. 186, muito obrigado. Torre Salvador, 3602, quando espera na Delta, pronto. Tente manter o ponto de escala Delta, tá, 3602. Mantendo. Uno 260, solos 39, direita solo em 121 decimal. 121 decimal 9, 1260. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3896, estabilizado, passando de Sierra. Estado, curta aproximação, agora pista livre, ajuste no 015. 15, agora pista livre, 3896, confirma o vento. 130 graus com 089. Gente, graças. Está estabilizado no LOC a 4 milhas de Dona, Força Aérea 209. Força 209, completo sinal sem glide, torre 186. Torre 186, bom dia. Fecha. Desce para 1.000, reporta 3 da 17, Alfa Vitor 86. Então 3896, pouso autorizado, pista no 0130 graus, 07 nós, atento cabo 6 locados, primeiros 1.300 metros. Entra, cabeça deslocada, 3296, pouso autorizado. Torre Salvador, bom dia, Força Aérea 209, a 3 milhas de Duna, contra a embaixada travada. Ciente, reporte no externo, Força Aérea 2011. Continua a aproximação, reporte no externo, ajusta no 015. Afirmativo, vai reportar no externo, com 1005 na ajusta no 1. Na 3602, após a aeronave da companhia que pousa ali, mantém a 1-0. Após a aeronave da companhia que ali pousa, perdão, que pousa ali, mantém a 1-0, na 3602. Taxi Kilo, Gol 983. Gol 983, ingresso na Delta, mantenha a posição e chame a torre 1862 para decolagem. Ingressar na Delta, mantendo a posição, chamando a torre 1862, Gol 983. O Gol 260 vai prosseguir na Alfa e Juliette para o portão 05, atento a aeronave da companhia ingressando na Delta. Gente, após a passagem do avião, vai ingressar na Delta, segue Alfa Juliette, portando na Juliette, Gol 260. Paciente, Força Aérea 201, para essa informação, está a uma milha de Simbra, para embaixada travada. Bom, vida, Juliette, condições de prosseguir a aproximação como número 1 para o pouso, sem interferir com a aeronave da Força Aérea? Afirmativo, porém não tem a aeronave da Força Aérea no visual, a Alfa Juliette. Porto com visual. Tá passando sempre agora no momento. A mil, o Força Aérea 209. 3602, autorizado a decolar, pista no 0, 150 graus, 109. Autorizado a decolar, né? Pista no 0, da 3602. Uma vida direta visual com Força Aérea. 1260, portão 05. Copiou 05, obrigado. Serra 201, tráfego avistado, guarda pista livre. Sim, Gol 983. Força Aérea 201, curto em aproximação, tráfego avistado, aguarde pista livre. Aguarda, não, não, não, poderia confirmar o vento? 130 graus, 139. Nós. Sente. 983, mantém o ponto de espera. Vai manter o Gol 983. Alfa Vitor Juliette, na curta. Avistado, posto autorizado, 97, 120 graus, 129. Nós. Livre polo, 97, Alfa Vitor Juliette. Motor em Salvador, Papa Sandro Bravo XT Foxtrot, está a 2.000 da rotatória, a 2.500 pés e visual com o campo. 02. Bravo XT Foxtrot, desça para 1.500 pés, chame torre 18.6 composto. Descendo para 1.500 pés, chama na torre, Bravo XT Foxtrot. Controle. Controle Salvador, 3602. Transfere, passa 1700, perfil da Eldiné. 3602, bom dia, contato radar, saída da Eldiné, subo nível 300. 300 no perfil da saída, 3602. Ah. Vitor Juliette, solas 44, autorizado backtrack, taxa via pista, reporte de pista no set livre. Presente o ADL 3602. Após o pouso da mesma linha, tem a 10. Após o pouso ali, mantém o 983. Torre Salvador, Papa Sandro Bravo XT Foxtrot, descendo para 1.500 pés, sobrevoa na rotatória. Bravo XT Foxtrot, reporte na rotatória. Tomar a rotatória, Bravo XT Foxtrot. O azul 4106 já está em condições visuais, pode tomar a proa de Simbra? Na próxima direita, 209. Afirmativo, prossiga na minha escuta e prossiga o táxi via Alfa na Delta e aguarde para o cruzamento da 10. Força Aérea 2091, no solo aos 47. Afirmativo na sua escuta via Alfa e Delta para cruzamento 209. Frequência livre estacional, Alfa Vitor Juliette. Está na descada rotatória, 1.500 pés, visual com o campo, o Bravo XT Foxtrot. 1983, autorizado a decolar, pista 10, 130 graus, 90 nós. Iniciando, Gol 1983. Você copiou o Bravo XT Foxtrot? Afirmativo, reporte 3 milhas fora. Reporta 3, Bravo XT Foxtrot. Visualizador visual, 4106. 4106, completo final, torre 18.6, composto. 18.6, 4106. 983, decolado agora as 48, controle 31935, bom voo e ótimo domingo. 11935, gol no 983. Controle Salvador, gol no 983. Gol no 983, contato radar, segue agora, gol nível 360. Salvador 360 na Guarda, gol no 983. Então 3602, chame Recife 128, decimal 8 e alterna 264. Centro Recife em 1288, alternando 1264, já 3602. Cruzado, cruzamento imediato, Força Aérea 2011, prossiga após hotel, parte militar, frequência livre estacionar. Afirmativo, tá cruzando a Força Aérea 2011. Taxi Foxtrot, iniciando 360 pela esquerda, reporta interceptando o sinal da 17. 360 pela esquerda, Taxi Foxtrot, tá na sinal de 3 milhas da 17. Sim, tem uma nave na aproximação que acabou de passar o externo, a aeronave da Azul, tá visual? Autônomo 06, informa o tráfego com Cessna 150, a 3 milhas para o povo na pista auxiliar, não interfere na sua aproximação. Tempo autorizado, pista 10, 120 graus, 10 nós, informa cabeceira deslocada. Ciente, 4106, tenho ele no ticket. O carro do Cessna 7 está visual. Então, termino 360 e continue a aproximação, condições de prosseguir após o azul ou inicia o 360. Ciente. Senhora 2011, frequência livre estacionar. 2011, 260 pro Galeão. Afirmativo. Na porta cópia. Prossiga. Senhora 2011, autorizado para o Galeão, nível 260, aerovia Alpes, Zulu 14. Pausa de coragem da 10, deslocada em 1200 metros, curva à direita. Saída da EL, transição de né? O transponder é o 5574, controle em 119, decimal 35, conte aí. Zero conforme, 260 Galeão, via Upper Zulu 14, decolada 10, 1200 primeiros deslocados, curva direita após da EL com direto 5574 no transponder, 10935 ao controle Salvador, eu quero 209. 201, perdão, a saída é da El Blaze, ok? Ah, como é que é? Da El Blaze, então, para 209. Por exemplo, correto, chama para o push acionamento 201. Ah, para push acionamento, mano. Fala, Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu, Hotel Golf. Romeu, Hotel Golf, Vitória, qual o nível? Vitória é mais visual pelo litoral, são 2 mil pés, AGL. 2,500, confirma. 2,500 pelo litoral, são. Ok, gente, aguarda um instantinho, o Romeu até o Golfo. Qual pátio que se encontra na pista que utiliza? Está no pátio C, de frente aos Correios. Ok, pátio 3, presumo que decola da 10, aguarda um instantinho, o Romeu até o Golfo. Decola da 10, o Romeu até o Golfo, aguarda. Foxtrot, a torre está visual com tráfego, pouso autorizado, pista 17, 140 graus, 08 nós. Livre pouso, Foxtrot. Solo aos 5-2, direita solo em 1-2, 1-9, bom dia. A direita solo, 2-1-9, bom dia. Escuta pra cópia. Prossiga pra cópia, outra cópia. Papatango Romeu, Hotel Golfo, autorizado para a Vitória, 025 pela linha do litoral, decolando da 10, curva à direita, para o corredor Axé, restrita mil pés até a liberação do controle. O mesmo opera em 119.35 e o código transponder é o 5007, Cotege. Aprovado Vitória, de litoral pelo nível 025, decolada 10, pisa curva direita, decolador axé, restrito mil pés, até liberado pelo controle 119.35, transponder 5007, o Romeu Tangor. Correto, Romeu, até o Golf, chame para acionamento. Chamar para acionamento, Hotel Golf. Livrou a pista por 4106. 4106, prossiga Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette até o 08. Tá pronto para o acionamento, Romeu Hotel Golf. Romeu Hotel Golf, tá livre o acionamento, que é H1015, chame para o táxi. O senhor chamou o Hotel Golf. Romeu Hotel Golf, falam que a cabeceira é deslocada em 1.200 metros, então o senhor vai ingressar na pista via Delta, ok? De modo... Então acione aí e mantenha-se numa posição de modo a livrar o Pat 3 pelo táxi e Kilo. Tá ciente da restrição, libera pela Kilo e Delta para a cabeceira 1.0, Hotel Golf. Chame para o táxi. Solo Salvador com 1015. 1015, bom dia, tem já o 360 para Congonhas, aceita? Aceito, 1015. 1015, está autorizado, então Congonhas, nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10, deslocada em 1.200 metros, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, transponder ao 5010 e o controle opera em 119.35, o cortejo. Utilizado São Paulo Congonhas 360, por 58, Gole Gonza, 5010 transponder, controle 11935, Gol no 015. 1015, correto, chama pronto para o puxo acionamento. Chamará, obrigado. Visual, frequência livre estacional, bom dia. Solo Salvador, gol 1015, posicionamento no meia. 1015, coordene com a equipe de solo, após o estacionamento do azul, que está ingressando no pátio em mais alguns instantes, está livre o seu posicionamento, chama para o táxi. Após o azul, autorizado posicionamento, chama para o táxi, gol 1015. Estacionado para o táxi, Romeu da Lua. Romeu Hotel Golf, tá livre táxi via Kilo, cruze Alfa na táxi Delta, torre 186, o QNH 1015, tem um bom, bom dia, Romeu Hotel Golf. Kilo cruze Alfa Delta, 186, Hotel Golf. Qual é o teu B do Hotel Golf? 2, não quero deixar. 02? 02 almas a bordo. Ok, gente. Cruzar e na Delta chame a torre 18612, ok? Entra, Hotel Golf. Salvador, Papa Tango Romeu, hotel Golfo nas Porto, 010, pronto. Autorizado, a linha ainda colar, tento ficar você deslocado à sua direita, Romeu, hotel Golfo. Vento de 160 graus, com 11 nós, pista no zero. Pista no zero, decolive, decolagem, hotel Golfo. Salvador, Gol 1015, 88 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão, para táxi. A livre táxi via Juliette, Alfa e Delta, até o ponto de espera da cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, QNH-1015, quando pronto a decolagem, a torre em 1862. Juliette, Alfa, Delta, 1015, ingressa via Delta, 1.200 deslocado, gente, chama 186, Gol 1015. Romeu, hotel Golf, decolado 02, autorizado por voar à direita. Ao ingressar no corredor axé, chame o controle em 1935, tomou o voo. Com a direita 1935, hotel Golf. Mantenha o corredor visual, 1.000 pés, informe fora da barra. Fora da barra, 1.000 pés, outro gol. Salvador, Gol 1015, Delta, 6 escuta. 1015, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, atento para a escravidão deslocada, sua direita. Ajuste 1015, vento de 150 graus, 09 nós. Alinha e decola 1015, atento à cabeceira deslocada. Gol 1015. Autorizado prosseguir direto Valença, após seguir no litoral, Romeu, hotel Golfo. Valença, depois litoral, hotel Golfo, grato. Belíssimo litoral que você tem aqui, parabéns, viu? Vou ser estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e pouso em Vitória. Aguarde, por gentileza. Estime Ilhéus, ingresso na terminal Ilhéus, 1445. Descobri 1545 e Vitória aos 1800. Obrigado. Doutor Golf Salvador? Prossiga. Estimado para ingresso na terminal de Ilhéus seria 1445 ou confirma? 1445 Ilhéus, certo. Ok, graças. Comando bem. Controle ao gol 1095. Gol 1095, contato radar. Saída gol segundo nível 360. Tenente, gole 360, gol 1095. Salvador, gol 1260, bom dia. Confirma no 260, chamando para o 390 Recife. Ele mesmo, informação Mike. Ok, o gol 260 está autorizado nível 390 para Recife pela Upper Whisk 58. Após a decolagem da pista 10, deslocada em 1.200 metros, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle opera em 119.35, transponder é o 5015, cortejo. 390, Recife aprovado, Upper Whisk 58, decola da pista 10 com deslocada. Curva à